esqueço tudo, esqueça tudo. Só não de mim, só não de mim. Esqueço tudo, esqueça tudo. Só não de mim, só não de mim. O que sou de verdade? O que sou e que age? Você age em mim. Você age em mim. Esqueço tudo, esqueça tudo. Só dão de mim, só não de mim. Esqueço tudo, esqueça tudo. Só não de mim, só não de mim. O que sou de verdade? Você age em mim. Você age em mim.